Tá, eu vou fazer aquela paradinha aqui. Ficou bom, né? We'll be right back. Conta o quê, cara? Conta aquela que tem aquela parte explosiva.